gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Desta vez vocês vão escutar a última parte dessa nossa epopeia podcalística, onde mais uma vez, com Rafael Rosafu do Grok Podcast e o Magno Leno do Hackencast, nós vamos falar sobre alguns truques e macetes que aprendemos trabalhando nos nossos podcasts. Espero que vocês tenham gostado dessa série e gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Bem, como diria o poeta, nessa longa estrada da vida a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Então, com certeza todo mundo que está aqui nessas gravações e edições e hospedagem, publicação de conteúdo, a gente acaba aprendendo algumas dicas, aquele pulo, né? Alguma coisa para facilitar ou até uma coisa assim que a gente não vê muito sendo divulgada por aí. Então, começa aí, Og. O que você tem de dica para dar pro pessoal? Cara, olha, eu acho que as melhores dicas que eu tenho aqui eu aprendi com você nessa semana, tá? Então, quer dizer, como a gente fala em inglês aqui, eu não vou steal your thunder, né? Ou seja, não vou nem traduzir porque não vai fazer muito sentido em português, não, tá? Mas, talvez eu seja assim um pouco, não seja um bom exemplo, porque eu tenho o Dreamhost aqui, e o Dreamhost, ele não limita nada, nem banda, nem espaço, nem nada, né? Então, eu sempre coloquei os meus arquivos de música no Dreamhost, sempre mantive eles por lá e nunca tive que pagar por isso. Mas, uma coisa que eu aprendi com você, então, Magno, foi o seguinte, de usar aquele archive.org, né? Seria archives ou archive? Agora eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Archive.org. Archive.org. Então, quer dizer, o archive.org é como se fosse um museu da internet, né? Onde que você pode colocar, seria o quê? Material de áudio, de vídeo e até mesmo de impresso, imagens, né? Imagem também. Então, eu aprendi com o Magno aqui que você pode usar esse site para hospedar os seus arquivos. E ele fica lá, e ele tem uma boa infraestrutura, não é isso? Vou deixar até o Magno, então, roubar o assunto e explicar. Não, pode terminar, cara. Você já puxou, pode continuar. Isso aí é nada demais assim, não. Pode continuar. Não, mas eu achei bacana porque, primeiro, tem uma interface web, então você pode, né, você só joga o seu arquivo já editado para lá. E eles têm até mesmo um mecanismo de mostrar, por exemplo, quantas vezes o seu arquivo foi baixado, né? Então, mostra os downloads para você. Ele também tem até mesmo te dá o HTML para você saber como botar o playerzinho justamente na página. Então, tem um monte de sacanagem assim. Eu achei isso muito bacana. Então, quer dizer, por mais que não faça talvez uma diferença para mim nesse exato momento, porque eu posso botar trocentos arquivos lá no Dreamhost e eles não vão me cobrar nada. O chamativo para mim não é nem o preço, tá? Que é grátis. É o fato de que uma vez que eu boto ele ali, ele vai ficar ali para posteridade. Então, eu posso mudar do Dreamhost, o que é bacana, né? Eu não fico preso mais a ter que ficar preso lá no Dreamhost. E os arquivos estão sempre disponíveis. Mas o fato dele ficar também para posteridade. Então, um dia vai acabar o Castalho Podcast. Mas os arquivos vão estar aí e ninguém vai ter que depender do Og ter o domínio, o castalho.info lá para o pessoal fazer o download ou o que seja, qualquer domínio que seja, ou que eu tenha ainda acesso ao Dreamhost. Então, essa dica que eu aprendi com o Magno, para mim foi muito interessante. Eu aprendi um monte de outras dicas aí, mas eu vou deixar o Magno falar um pouco mais das dicas e se você não tocar no assunto, eu falo qual que é. Então, essa é a minha dica por enquanto. Eu vou te contar, essa é uma mega dica, eu não sabia disso. Uma coisa interessante do Archive, assim, só um detalhe, que o que você hospeda lá tem que ser Creative Commons. É a única limitação que ele põe, porque afinal de contas ele não vai hospedar nada com registrado para outra pessoa, né? Porque senão pode infringir qualquer coisa da questão de legislativa. Mas... outra coisa legal é que quando você sobe o MP3, ele já converte para você para OGG e já gera um compactado zip dele também para download. Ele já faz isso automático, então você não precisa nem ficar exportando várias vezes para formatos diferentes. Putz, então vou ter que confessar aqui, né? O babaca aqui subiu todas as versões, tá? Então aprendi mais uma dica, Magno. Valeu. É, aí, assim, eu já tinha dado essa recomendação para outras pessoas, né? De outros podcasts. E o pessoal fala, ah, mas eu duvido que esse site vai aguentar a infraestrutura do meu site, porque eu tenho não sei quantos milhões de downloads por dia. É, só para o pessoal ter ideia, se alguém já ouviu falar da The Wayback Machine, que é um site que faz... Eles praticamente versionam a internet, toda vez que tem uma modificação em algum site, que tem uma visitação grande, eles vão lá e tiram um snapshot do site, armazenam, para que, caso um dia esse site saia do ar, você possa consultar alguma coisa que você viu há muito tempo atrás nesse site. E são os mesmos caras do archive.org que hospedam a Wayback Machine. Então eles têm uma infraestrutura bacana, eles aguentam muito tráfego, tanto que se você sobe um arquivo lá, quando eles te geram uma URL de download, quando você clica naquela URL, você é redirecionado para um dos servidores de balanceamento dele. Eles têm um pool de servidores balanceados para aguentar um tráfego. Então eu acho que não é pouca coisa, não. Eu não lembro direito o número, mas se não me engano, a partir do momento que você sobe mais de 60 episódios de áudio ou alguma coisa do tipo, eles te permitem criar uma categoria para o seu podcast. Eles têm uma seção lá de podcasts hospedados no archive.org. E a partir de 60 episódios você pode criar o seu podcast lá dentro, então você tem todos os arquivos dentro de um diretório mais organizado para você e tudo mais. É muito legal, porque é uma dica que muita gente fica preocupada e tal. Eu tive um problema muito sério com... A gente teve um problema muito sério no GDOC no começo, porque assim, a gente começou no Dreamhost também. Eu odeio Dreamhost com todas as minhas forças, porque a quantidade de vezes que a gente teve o site caindo por causa do Dreamhost não está escrito. Nossa, era muito ruim. A gente começou com um WordPressinho, rodando lá qualquer coisa. O site caía toda hora. E a gente teve bastante problema por causa disso. Daí, em, sei lá, acho que faz um ano e pouco, uns 2 anos mais ou menos, eu peguei e falei o seguinte, vou gastar um tempo, mas eu vou arrumar esse negócio. O que eu fiz? A gente mudou tudo para Jekyll, saímos do WordPress, o que foi outra coisa boa, e aí eu criei todo o site em Jekyll, que é um gerador de página estática em Ruby, e a gente hospeda o site, a parte toda de HTML, no S3, na Amazon, né? Então todo HTML, mais essas coisas, fica tudo no S3, que assim, nunca vai dar pau. O S3 não dá pau, o S3 é a coisa mais estável que existe na face da Terra. Então a gente deixa as coisas lá. E aí no começo eu mudei os MP3 também para o S3. O problema é que por causa da quantidade de download que a gente tinha, eu gastava tipo $40 por mês só de banda. Só para pagar a conta dos downloads. Aí o que a gente fez? Aí eu peguei o truque que a gente está fazendo agora é o seguinte. O site continua no S3, a gente usa Cloudflare para fazer o CDN da parte do site, mas os MP3 eu hospedo numa máquina que está na DigitalOcean. Eu pago $5 por mês, tem 2 terabytes de download, e os MP3, só os MP3 ficam lá. Então eu montei um servidorzinho com Nginx, tudo tipo restrito pra caramba, não faz nada, a máquina só serve arquivo MP3 e acabou, e a gente gasta $5 por mês só. Isso é o que a gente está fazendo hoje. Então, assim, os nossos custos caíram de não ter. A gente não precisa mais pagar hospedagem. S3, acho que por mês eu recebo uma conta de tipo 20 centavos, porque só paga a hospedagem e o tráfego é muito pequeno, a parte de HTML. E a gente paga $5 para o servidor da DigitalOcean, que pega todo o MP3. O chato é que não, as estatísticas de download são ruins, porque tem que fazer na mão, e não é uma coisa muito agradável. Eu não curto essa parte de estatísticas, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para investir nisso. A gente usa um aplicativo chamado Go Access, que gera algumas estatísticas de acesso baseado no log do Nginx. É assim que a gente vê quantos downloads e tudo mais, mas não é muito bom, não. Dá pra manter, mas não resolve o problema. Outra coisa que é muito seguro, porque como o servidor só faz isso, só serve MP3 e read-only, então não tem como brecha de segurança nessa história, né? Ou pelo menos as brechas de segurança são muito menores. E isso para o Grok. E para o Mind the Cloud, eu estou testando um novo aplicativo chamado, um site chama Buzzsprout.com. Que o Buzzsprout, ele é um hosting de podcast. Então ele tem todo um esquema de hosting de páginas, MP3 e tudo mais, e ele tem umas estatísticas legais. E o primeiro mês é grátis. Então estou testando, não sei se ainda recomendaria ele, mas a minha primeira experiência está sendo interessante. A questão é que é pago, né? Então, tipo, eu vou gastar $12 por mês para manter o Mind the Cloud no ar. Se você tem poucos episódios por mês ou poucas horas por mês e você não quer ter trabalho nenhum, pode ser uma boa opção. Você paga, mas pelo menos você não tem dor de cabeça. E por enquanto eu estou gostando. Estatísticas deles são boas e tal. Eu recomendo dar uma olhada. Você já chegou a testar o AWStats para gerar estatísticas do Nginx? Não usei a AWStats, não lembro por quê. Eu não conheço muito o GoStats, né, que você disse, mas eu acho... GoAxis, desculpa. Mas eu acho o reporte do AWStats bem completo. Ele consegue tirar bastante informação, inclusive de fonte de origem, né, de acesso, uhum. E país e tudo. Não é legal, vou dar uma olhada. Google Analytics, mas ele tem bastante coisa legal. O grande problema é o seguinte, ter analytics decente é meio mala. O único sistema de analytics bom é o do Google. O problema todo é que é muito chato. Tipo, fazer com que isso funcione para os MP3 é muito, muito chato. Então, ou você usa o serviço que te dá isso de bandeja, tipo o Buzzsprout, ou então faz alguma outra coisa no meio do caminho. Eu vou tentar o... qual que é o nome do programa mesmo? AWStats. AWStats, vou dar uma olhada nisso. Não, vou dar uma pesquisada, porque pode ser bacana. E como para mim é só... Eu já mantenho os logs, né, do Nginx, pode ser uma boa. Valeu pela dica. Tranquilo. Eu já uso... É relativamente parecido com o que vocês usam. Eu também tinha um site antes, todo em WordPress. E pouco antes de eu fazer o kickstart do podcast, eu fiquei puto com o WordPress. Estava querendo migrar de hospedagem. E quem já migrou o WordPress sabe a dor de cabeça que é, né? Então eu resolvi, já que eu ia migrar, eu vou migrar de plataforma também. Aí comecei a procurar geradores de site estático, porque uma coisa que eu queria era mexer um pouco na geração do site, né? E o WordPress em PHP, e PHP e eu não combina. Então eu fui atrás de alguma coisa que eu tivesse mais familiaridade. Aí eu comecei a dar uma olhada nos geradores de site estático e acabei focando-nos em Python, que é onde eu tenho mais vivência. E acabei adotando o Pelican, que é um gerador de site estático bem bacana, bem completo, com vários recursos e com código bem organizado. Eu consegui dar uma olhada no código dele e entender boa parte do funcionamento dele, então eu considerei que eu conseguiria alterar ele se eu precisasse. Então eu acabei fazendo toda uma migração de conteúdo, está até documentado no meu site boa parte das migrações, ficou faltando só a parte de geração automática do site e migração dos comentários. Mas como ele gera um HTML estático, é como o Rafael falou, HTML, eu não tenho mais PHP rodando, é zero de falha de segurança, não preciso me preocupar com nada, e eu também hospedo lá na DigitalOcean. Só que aí os áudios, como o Ogma falou, eu jogo tudo lá no archive.org, que aí eu não preciso me preocupar com um dia estourando os 2 teras de banda que a DigitalOcean me provê. E como é que você pega a estatística do archive.org? Lá no próprio site do Archive, ele gera uma estatisticazinha de número de downloads. Ah, tá. Mas não é detalhado. Não, é só assim, tantos downloads e pronto, acabou. Mas como o objetivo do meu podcast não é... Assim, eu não pretendo, em momento nenhum, vender o público, digamos assim, né? Falar, tá aqui, esse aqui é meu portfólio de ouvintes, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de publicação, esse não é o meu objetivo. Então, eu não me importo muito com essa questão de perda de estatística, né? Outra coisa interessante que eu passei a fazer há uns 3 meses mais ou menos é que, como ele é um VPS na DigitalOcean, eu posso fazer o que quiser no servidor, né? Eu rodo qualquer serviço que eu quiser, eu instalo, desinstalo, faço tudo que eu preciso. Então eu fiz uma maluquicezinha, porque eu da mesma forma que o podcast é open source, todo meu site também é open source. Se alguém quiser escrever para o meu site, é só entrar no GitHub, ele está lá no GitHub, o código-fonte dele, faz um artigo novo e faz um pull request para mim que eu aceito, e automaticamente, quando eu aceito o pull request, o meu servidor lá na DigitalOcean é notificado que tem um novo commit e ele gera o site novamente. Então, assim, Eu nunca mais acessei o VPS da DigitalOcean. Eu acho que já tem 2 meses que eu não acesso ele por SSH por motivo nenhum. Nem interface de administração nenhuma via DigitalOcean. Tudo que eu faço é via GitHub. Eu faço commit, pull request, tudo lá pelo GitHub. E o meu servidor monitora via webhooks. Na verdade, é notificado via webhooks e recompila o site todo para mim sem eu precisar nem me preocupar. Eu estava até pensando em fazer alguma coisa parecida, mas eu acabei não acabando o processo todo. Até porque normalmente o que eu faço é eu edito o podcast na minha máquina, executo, crio os arquivos na minha máquina, vejo se está tudo ok e aí depois eu publico. Então assim, eu não queria fazer isso automaticamente, dá um trabalhinho a mais, eu fiquei com preguiça e acabei não fazendo. Aliás, o nosso podcast também, o site do Grok, o site do Mind the Cloud e tudo mais, também são open source. E se vocês forem em github.com/grokpodcast, vocês vão ver o site do Grok. E eu escrevi no blog do Mind the Cloud, então se for blog.mindthecloud.com, eu escrevi um post em inglês falando de como é que é para criar um site com Jekyll do nada, onde eu dou as dicas do que eu faço para fazer isso. Então assim, o legal disso tudo é que se você só quiser um site blog e você não precisa se preocupar com MP3 ou coisa do tipo, ou então você usar um archive.org para guardar os MP3, você fica com um custo zero, de praticamente zero de hospedagem, né? Porque mesmo na DigitalOcean você tem que pagar $5 lá por mês e tal, que não é um absurdo, vale muito a pena, mas se você quiser ter zero, ou praticamente tipo 2 centavos, 20 centavos por mês de hospedagem, bota as coisas no S3 e be happy, é muito bom. Ah, eu vou aproveitar o gancho aí, que foi o seguinte, o Magno é responsável também por eu ter migrado o Castalho de um lance de WordPress também, que estava tendo muito problema com PHP e um monte de erro, e agora eu estou com custo zero, mas isso porque o site está usando a mesma plataforma que ele falou, o Pelican, então tá, é tudo escrito... Na maioria dos casos, a ferramenta é em Python e os posts você escreve ele em, pode escrever em Markdown ou em Restructured Text, né? Então, o Magno também é responsável por me convencer a mudar de Markdown para RST, mas ele está hospedado de graça no próprio GitHub, porque o GitHub te dá aquela opção que você pode hospedar um site estático tanto para um repositório como para uma organização, que eles chamam de organização lá dentro, né? Então, o que eu tenho agora é o seguinte, eu uso o Pelican e eu uso o GitHub para hospedar, e eu tenho o Travis também, que de graça, a conta de graça dele, e o que acontece é toda vez que eu faço um merge no código, né, ou seja, eu faço um commit, aí ele imediatamente, o Travis vai e roda, faz umas chamadas lá, e gera o site estático para mim, baseado no novo conteúdo, e publica no GitHub. Então tá tudo agora de graça. E os arquivos de áudio ficam lá agora no archive.org. Então realmente o meu custo é zero. É uma coisa só que para o domínio, né? É, o domínio, exato. Mas, domínio não tem muito como escapar. Na verdade tem, né? Você pode simplesmente usar o do GitHub. Exatamente. A única coisa que eu não recomendo o GitHub Pages para isso é porque... um negócio que eu recomendo todo mundo usar é o seguinte: se você tem um site no ar, bota alguma coisa para monitorar para ver se ele cai ou não. Um programa que eu uso, que é de graça e que eu pagaria o cara só porque ele é muito útil, chama uptimerobot.com. O legal do Uptime Robot é que você pode programar, tipo, olha, a cada 5 minutos vai na minha página e tenta ver se esse arquivo, se essa URL está funcionando, faz ping, teste de ping, não sei o que. E se o negócio cai, ele te manda um e-mail dizendo, olha, caiu, seu site está caído, e quando ele volta, ele te manda um e-mail dizendo, olha, seu site voltou e ficou caído X tempo. Né? Então é bem legal, eu recomendo muito o Uptime Robot, ajuda pacas. O detalhe é que quando eu usava o GitHub Pages com o Uptime Robot, vira e mexe tinha muito mais queda. Hoje em dia eu não tenho mais queda nenhuma, né, nem na DigitalOcean. A DigitalOcean cai a cada era, ele cai uns 30 segundos. Não é nada demais, eu continuo recomendando do mesmo jeito. Mas o S3 não cai de jeito nenhum. E é aquele negócio, se você estiver usando, use S3 para hospedar, mas use também, na frente dele, use um Cloudflare. Cloudflare é grátis, funciona muito bem, você tem um DNS, um host de DNS decente, com um monte de features bacanas, e ele ainda por cima funciona como CDN para você. Então, Cloudflare e S3 é tipo para a vida. Deixa eu só te perguntar, como é que no Grok vocês fizeram a questão do feed, cara? Porque o Jekyll, ele já gera feed compatível com não. podcast? Não, como é que vocês fizeram? O feed não é o plano. O plano é gerar o feed. Em geral, o Jekyll, o que faz? Você normalmente tem um template que tem um... É só um template que gera o feed pra você. Sim. O problema é que existe uma porcaria do iTunes. iTunes é, assim, é uma praga. Assim, eu entendo que as pessoas usam iTunes pra ouvir coisas. A gente tem uma porrada de ouvinte que usa iTunes. Eu odeio ele. Porque ele sempre dá um monte de problemas que são muito chatos. Então ele não funciona com RSS normal, você tem que ter um arquivo diferente com as tags do iTunes, é um porre. O que aconteceu foi, ao longo do tempo, eu aprendi como fazer um RSS decente que funcione com o iTunes. Então se você for no mindthecloud.com ou no Grok, e você for ver o source code deles, lá tem o template que eu uso pro iTunes, que funciona bem. Mas, meu, foi erro e tentativa e erro, ler manual do iTunes para ver como é que funciona, o inferno. Tipo, eu não recomendo, não é um negócio legal. É necessário, se você tem um podcast, é necessário botar no iTunes, até porque a maioria dos downloads, depois de um tempo, são via mobile, então faz sentido você deixar lá. E muita gente usa iPhone e tudo mais, então iTunes é necessário, mas o feed para iTunes é muito chato de fazer. Eu pergunto isso porque, até mesmo para podcast normal, assim, na verdade para leitores de podcast normal sem ser o iTunes, o feed ele tem que ter uma seção lá, eu esqueci o termo certo que ele usa, não é embedded não, de mídia, esqueci o termo, mas ele tem tipo uma seção do XML do feed que diz o arquivo MP3 a ser baixado, entendeu? E o Pelican pelo menos não faz isso nativamente. E eu queria saber se o Jekyll já fazia essa inserção. O Jekyll não faz... Nisso o Jekyll ou o Pelican não vão fazer um monte de nada. A questão mais é assim, qual é o template que você está usando? Se o seu template tiver as tags certas e preencher ele com o valor certo, beleza, funciona. Eu recomendo dar uma olhada no source code do MindTheCloud ou no Grok, que você vai ver o que eu faço lá dentro para apaziguar os deuses do RSS lá, porque... É muito chato, mas não é um negócio padrão, não é um negócio que ele simplesmente funciona. É um negócio que você tem que fazer um monte de coisa para funcionar, é um saco. Tá, o termo é enclosures, que eles chamam. Ele tem um enclosure lá que fica o MP3, agora eu lembrei. Eu pergunto isso porque foi uma das coisas que quando eu disse que ia começar um podcast, o pessoal que estava me acompanhando relativamente ficou falando, poxa, mas aí então você vai ter que voltar pro WordPress. Eu, por quê? Ah não, porque no WordPress tem um plugin que só esse plugin aqui que vai gerar o feed certinho para funcionar com podcast, para funcionar com iTunes e tal, né, toda aquela história. Eu falei, poxa, eu não acredito que eu tenho que usar o WordPress só porque eu tô querendo publicar um podcast, né. Aí eu, como eu já tava com pele, que eu comecei a estudar essa história do feed, como é que funciona, do iTunes. Aí eu escrevi todo um plugin pro Pelican, que você só põe lá no diretório de plugins pro Pelican, ativa ele, põe umas linhas de configuração de nome do podcast, essas coisas, né? E ele passa a gerar um feed compatível com iTunes e outros leitores de podcast também. Aí, ó, você me fazendo me sentir igual a Oracle de novo. Eu podia ter escrito um plugin pro Jack pra fazer isso? Podia. Fiz? Não. Por quê? Preguiça. Não, o Magno, então, aí depois eu enchi o saco dele, porque eu tô usando o plugin que ele fez e já tá lá no GitHub lá. Então já tem até um pull request meu lá, hein, cara, esperando você dar uma olhada. Sim, eu vou olhar. Olha, um outro truque que eu aprendi também com o Magno foi o seguinte: pra todo mundo que tem podcast, e como o Rafael falou, se você tem podcast, você tem que publicar no iTunes, não tem muita escolha, né? É o mercado, o melhor lugar pra você realmente expor o seu trabalho, talvez seja pelo iTunes. O truque que eu aprendi é o seguinte: se você muda o seu site, então você está hospedado em algum canto, você muda para outro, alguma coisa muda no seu feed, como é que você atualiza o feed? Cara, eu procurei e não descobri nada como fazer isso. Se você usa o Feedburner, que é o caso, que é o meu caso, eu acho que a maioria das pessoas usa o Feedburner, eu não sei se você usa, vocês usam no Progrock Podcast? Eu uso, Eu tenho até receio, porque muita gente fala que um dia o Feedburner vai morrer, igual o Google Reader. Ele não morreu ainda? Não, é sério, eu tinha certeza que ele tinha morrido. Eu não uso, eu nem sei por que, que eu nunca, não uso feed burner, porque eu nunca vi muita vantagem naquilo. Só para saber o número de leitores, não sei, nunca foi interessante. É porque tem essa vantagem que o Og está falando, que, por exemplo, se você tem um domínio xpto.com e futuramente você migra para .org, o endereço do seu feed vai continuar sendo sempre o mesmo, feeds.feedburner.com/ e o nome do site. Concordo, aí você só queima de novo a origem, né? Você redireciona para onde ele tem que apontar. É, mas tipo, concordo que, tipo, nesse caso seria bom, mas sinceramente, tipo, nunca fiz isso. Nunca parei para fazer isso. Teoricamente, também é aquele negócio. O que você tem que fazer é garantir que você mantém os dois sites, né? E você depois faz um redirect. Né? Você deixa o site antigo como redirect, permanent redirect, ou 4.0 qualquer coisa, não, 4 não, 3.0 qualquer coisa. 300, eu acho que é 300. 302, 4, sei lá, 300, algum número 300. Assim. E você dá o permanent redirect e depois de algum tempo, teoricamente, as coisas vão parar de seguir o seu domínio antigo e ir para o novo. Teoricamente, mas é aquele negócio, teoricamente. É, mas o truque bacana, né, porque eu já uso o FeedBurner, então, quer dizer, isso não é problema. Mas, para as pessoas que não sabem, para você enviar o seu podcast pro iTunes, pro Apple Store, você tem que usar o iTunes, né? Acho que não tem muita escolha, não é isso, Magno? É, no iTunes você tem que se inscrever, fazer o cadastro lá e mandar submeter o feed. É, então, aí o que eu queria fazer era o seguinte, eu queria fazer algumas modificações, né? Eu queria modificar, acho que o endereço, alguma coisa. E uma vez que você envia essa informação, não tem um formulário, não tem um site para você ir lá e falar, eu atualizei meu podcast, o título é X, não sei o que e tal. O truque é, você tem que atualizar o feed, mas aí, qual foi o campo que você mostrou para mim mesmo, Magno, que eu queria atualizar alguma coisa, o que era? Era um campo, não era um URL, uma coisa assim? É, se você está querendo redirecionar o URL, né, você mudou de domínio, aí você tem uma tag no XML, na raiz do XML que você põe, que é redirect to, alguma coisa assim, eu vou confirmar aqui direitinho, e põe dentro dessa tag, você coloca um novo destino, aí depois de algumas leituras, o iTunes passa a redirecionar para lá. Mas todos os campos que você põe no cadastro, né, de nome, e-mail de contato, tudo isso, eles podem também estar dentro do XML, que se você quiser modificar um dia o cadastro do iTunes, é só você mudar o que é gerado no XML e o iTunes, depois de um tempo, se atualiza sozinho. É, bacana. Mais uma vantagem, então, para usar o seu plugin aí do Pelican, porque se você tiver que mexer lá no PHP, no WordPress, vixe Maria, aí, né, você tem que atualizar esses campos aí, vai ser um saco. Eu recomendo o WordPress para quem manja muito de PHP e WordPress, porque pelo resto, ou então para quem não quer não tem nenhuma habilidade de coding e quer um CMS, mas aí usa plugins. E aí usa plugins. Eu usava um plugin e fiquei muito puto. Um dos motivos dos clientes também saiu do WordPress foi porque fazer upgrade de WordPress é um inferno. E um plugin que a gente usava, que era o Pod qualquer coisa lá, ele acabou perdendo o histórico de todos os nossos downloads depois de um tempo. E eu fiquei muito puto com isso. Então é aquele negócio, tipo, não adianta nem tentar manter o negócio, ele perde os dados. Pô, muito sacanagem. Bom, galera, a gente falou pra caramba, foi um monte de coisa de podcast, a gente tem um monte de dica, a gente reclamou da vida várias vezes. Eu espero que o Breno não fique puto comigo, por eu ter falado um monte de coisa. Mas espero que tenha servido para ajudar o pessoal a ou fazer um podcast, ou então entender um pouquinho mais o que se passa do outro lado. Porque não é exatamente uma coisa super simples, não. Dá um trabalhinho meio chato. Mas compensa muito, não é não? Com certeza. O feedback da galera, né, falando que aprendeu com a gente, ou simplesmente dizendo que curtiu o episódio, às vezes vale muito a pena. Já é o suficiente. Aí eu mesmo aprendi já algumas coisas só aqui conversando com vocês agora, então valeu muito a pena pra mim. Pois é, agora toda vez que tiver alguma dúvida sobre esquemas de podcast, eu vou chamar o Magno. Funciona bem pra caramba. Dois. Legal. Muito obrigado, pessoal. E valeu, muito obrigado, Og, por ter organizado. Valeu, Leandro, também por ter dado a ideia. E valeu mesmo por ter me chamado. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com dois podcasters, né, que eu acompanho há muito tempo. Pena o Ivan do Opencast não ter aparecido, mas é isso aí. Até a próxima.